Solta, Cocá. Ó, avisa o verão que vai chegar quente é nóis. E fui brasar com essa tal dessa bala laica, viu? Essa bala laica é sucesso, viu? Ai, que delícia! Ó, como é? Vou embrasar hoje, vou embrasar amanhã. Vou embrasar todo mundo com essa bebida bala laica. Vou embrasar hoje, vou embrasar amanhã. Vou embrasar todo mundo com a bebida bala laica. Assim, vai, vai, desce no chão com a bala laica. Vai, vai, desce no chão com a bala laica. Vai, vai, desce no chão com a bala laica. Vai, vai, desce com a tal da bala laica. Desce, danadinha, desce. Eu sabia que essa bala laica era sucesso, Ricardo Moura. Tu desce no chão com a bala laica. Vai, vai, vai no chão com a bala laica. Vai, vai com a tal da bala laica. Desce o chão com a bala laica. Vai, vai, desce com a tal da bala laica. Vai, vai, desce o chão com a bala laica. Vai, vai, eu mandei descer. Eu mandei descer. Eu mandei descer. Portal do Arrocha. Vai, desce o chão com a bala laica. Vai, vai, vai no chão com a bala laica. Sucesso é. Eita, sala 7. Essa bala laica é confusão, viu? O desce no chão com a bala laica. Vai, vai ladrona. Desce. Joga no solinho da sacanagem, vai. Bala 7! Ave Maria. Vou beber bala laica a noite toda. Vou embrasar hoje, vou embrasar amanhã. Vou embrasar todo mundo com a bebida bala laica. Vai, vai no chão com a bala laica. Vai, vai com a tal da bala laica. Vai, desce o chão com a bala laica. A culpa é de Ricardo Moura. É uma putaria, viu? Vem, vem. Vem, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem com a sala 7, ladrão. É pra tocar no paredão, viu? Bota a cinta de tanga e a peninha na cabeça. Bota a peninha na cabeça.